máquina de ladrão, canela seca oitão. 32, M9, 12, de repente são mosquete, mosqueta. Curador de moletom, a Kalashnikov, máquina de ladrão. Walter PPK, Golden Gun, Colt Glock, M16, Sniper 769, Castelinho, puma de mão, AR-15. Porteiro, cabine inglesa HK, máquina de bandoleiro. Ponto 30, ponto 50, Bacamart M80, Versa 22, FNP .9, 762, Golden Gun, Intratec, Stornier 63, Magno 357, Johnson, Shot 40, 28, escopeta, Vilobé, Delta Fox, AKM 380, Gumachine R, Baby in Bell Power, Stuger Mini, Uzi, Winchester, Zig Zauer, Smoker AW, Fazan, Mouse Mini Mi, M32, M9, Fauser, Satnik Atel, Matilde MK1, King Cobra, Lanchester, Pump Mini Go, Maquinário Back, Fel, Deck, Deck. A costela trava diante do clac-clac, clic-clac. Infantaria, a Kalashnikov, Jericó, morteiro, diversos revólver. GTS é máquina, máquina, máquina, máquina, máquina. A loja machuca, deixa no coma e mata. GTS é máquina, máquina, máquina, máquina, máquina. Em vez de apertar o gatilho, porque não aperta a mão do carro? Parabelo, Scorpion, Parafauro, PTC4, G3, Excalibur, carabina, cartucheira, punheteira, bereta, submetralhadora, AK-47, pistoleta, ponto 40, garrote, trabucão, canhão, espingardo MT9, granada de mão, 9mm, 44, garrucha, rifle, pistola automática, bazuca, dinamite, calibre 20, Schmidt, Taurus, Belga, Ruger, Madison, Rossi e Magnum. Matraca, macaca, besouro sem asa, metranca, quadraga 5 polegadas, 3 janelas, Bulldog aniquilado ou cromado, cabo de osso raspado, a máquina faz estrago. Bulldog criminal, furador de moletom, brinquedo assassino, máquina de ladrão. Lança míssil, coquetel molotov, 765, termobárica, bomba de Hiroshima, 9mm, gospel, chumbo, pau de fogo, 44, 635, calibre de peso, fuzil, pau, 45, 36, M5, 7, 38, SKL, PT-92, Bell, Zesca, Roquete, Jericó, Patagana, Tarantula, Infantaria, é bélica, maquinário, Bell, Bell, Deck, Deck. A costela trava diante do clac-clac, clic-clac. Infantaria, a Kalashnikov, Jericó, morteiro, diversos revólver. GTS é máquina, máquina, máquina, máquina, máquina. A loja machuca, deixa no coma e mata. GTS é máquina, máquina, máquina, máquina, máquina. Em vez de apertar o gatilho, porque não aperta a mão do cara?